Gilete, Terra, controle Salvador, prossiga. O Zulu, Gilete, Terra, confirme a origem da decolagem e se apresentou o plano de voo junto à Saliência. Preciso do tipo de aeronave, pessoas a bordo, autonomia alternativa. Dado o Turu de Leite Serra, o tipo de aeronave e alternativa. Siga 1.500 pés nos corredores Vai de Salvador, Zulu Gilete Serra, reporte através da ilha de Veracruz. 75 aproximado, marcador externo, estabilizando em alinhagem. Complete aproximação, Torre Bom Posto, 1755. 1756, obrigado, boa tarde. Roger, continue attack, report to the forward, Gilete Serra. Defer Juliet, 103145. O Guardião 03 confirma novamente, por favor, o comando. Brasília. Afirmativo 6321 no Brasília, autorizado, nível 320, APZULU 17, decola da pista 10 com curva direita, saída gole e transição ao fito. Controle opera na 119.8, aciona 5567 6321. Dado nosso destino Brasília, 320, APZULU 17, decolando da 10, a primeira curva é a direita, gole transição ofício, 1985567, obrigado. Chama pronto. Capa, obrigado. É com o Mike Wolf, confirme a sua posição na autenticação do radar e confirmando, está 1.000 pés. 1.000 pés, estou aproximando até o Pistana agora. Copiado, faça uma verificação no transponder 0133, é forte coral da barra. 0133, reportado para o Labar, mais Mike Wolf. Boa tarde, Azul 41 no 8200 na Dael. Boa tarde, 41 no 8, vigilante, Subalo 360, conforme autorizado. Grato, 360, seria possível Dael, Azul 41 no 8. Após 2.000 pés, autorizado, 41 no 8. 2.000, Azul 41 no 8, grato. Quilo Serra Lima, não temos tráfego a reportar, em sequência, com ação contrato local e até o reverso. Chega 6314, estimado para puxa. Mais 2 minutos, 6314. Seguinte. No 7, aguarde confins. Azul 4118, o centro Recife o restringe ao nível 320. 320, Azul 4118. Sete, cinco, solo, Azul 7, direito, 219, solo. 319. Solo Salvador, boa tarde, voo 975. Cidade de Veracruz, é o Papatango, Zulu de Leite Serra, o Romeu Vitor 10, mantendo 1.500 pés. Livre frequência na ação com o mesmo, o Black Mike Golf. Zulu de Leite Serra informa o tráfego, o da leve avançado, passando agora o farol da Barra para cruzamento Bahia de Todos os Santos, com destino a Veracruz. A aeronave está mantendo o número 10. Chame na frequência de coração local e após regresso para o controle. Tá para ataque de voo, 1785. São mandou, boa tarde, dono 399, sentido a Romeu, solicita São Paulo. Guarde 4 São Paulo, no 399. Guardando. 1510, Mike Serra Golf, com ajuste no 012. Meu Papa Tango, pro da rotatória, aguardando transferência. Meu Papa Tango, pro da rotatória, aguardando transferência. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, controle Salvador, prossiga. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, controle Salvador, prossiga. Aguarde para ingresso o Guardião 03. Tango de Bravo confirmando apenas o chamado para o pouso em mais 16 minutos. Tango de Bravo, mantendo-se em condições visuais, se tiver condições, pode voar com a proa do farol da Barra. A rota é Pesulu no meio, decola pista 3 direita, da Euleda Bridge. Em Bridge intercepta Pesulu no meio. Controle 119.8, 5572. Vai descer para 2500 pés, 1012. Desce para 2500, 1012 ajustando, voo no 92. O voo no 75, vou ingressar esse Airbus da TAN aí que está antes da Juliette para estacionamento aí na posição 62, ok? Puxa um pouco mais recuado. Ok, vai coordenar aqui o pessoal do solo aqui, o voo no 75. 7145 e gate 6, clear to enter April. Clear text, via April to gate 6, then 3145. Aguarda ainda portão 8 aqui, mantém antes da Juliette. Aguardar o 8, manter antes da Juliette, no 75. Solo Chanel, 6314.6, pronto para puxar o adicionamento. 6314 na 5, confirmando, mantém a posição e aguarde. Firma 5, aguardando. Whisky Papa Vitor, prossiga. Morro Mil Pés, estacionamento é parte 4. Parte 5 então, Mil Pés para Morro, decola no 7 direita, axé, 119.8, 118.6, aciona 0115. Afirmativo, 0115, chame a torre 186 para prosseguir, já tem o POB? É, 286. Chame a torre 186. Paulo, gol 1785, bloco para ataque com o POB de 158, alternando Campinas com autonomia de 4 horas. Agora, final do 97. Afirmativo, até se na medida possível, o mais rápido possível para pousar. Vai agilizar, o Romeu Batata. Ok, Federal para cruzando o campo, chamo o controle 198, estou seguindo o prod de buraquinho, atento o planador da polícia também que vai fazer voo no mesmo setor, sentido litoral norte. Pátio está autorizado, seu portão 8. Jato trato, liberando o pátio da interceptado do portão 8, rolo 7. O golo 7, o Xené 6314, após o segundo tráfego da Gol, está autorizado seu pushback, ok? O segundo é o que vai ingressar no pátio, para a posição 8. Sente, após o segundo tráfego da Gol, que vai ingressar na 8, está autorizado o pushback, o Xené 6314. Chegada Mari, o ajuste em Salvador 02, desça ao 050. 32050, 5266. Libera o 5266 das restrições de velocidade. Qual a velocidade que o senhor deseja manter, 5266? 250. De 250, se conseguir manter a velocidade superior, melhor ainda para o controle. Proditar da presente, 5266. 250 ou menos, pro de TAP da presente, 35266. 250 ou mais, se tiver condições, pro de TAP. Ah, o cara, 50 ou mais, vai manter. Pro de TAP agora. Feito da El, Leda Bridge, 198 controle e 5574 transponder. Tá correto, chame para congestionamento no treinamento. Chama na conta pronta, obrigado. Ah, escuta, permanente. Ah, escuta bem, mais da 3. Esse foi o controle Salvador. Boa tarde, eu tive 482. Nós perdemos contato com o centro Recife. Estamos a 3,3 milhas da posição Aman. E já passamos nosso ideal de descida. Gente da Romeu. Pois descida, corrigir. Prossiga na descida 5488 para 4 mil pés. Se tiver condições, pode voar, toque. Agora pro de toque para 4 mil pés, 482. O 925, complete a aproximação, torre 18-6. Torre 18-6, agora 925. Zulu, Juliette Serra, mantém a proa da rotatória e aguarde transferência. Gente, vai manter a proa, vai aguardar. Acabou, passou, espera a proa, Mike Serra Golf, proa de Paripa, após Paripa, e vai interceptar o corredor Interlagos. Oi, Salvador, o voo 925 na final ILS X-Ray. Ok, aguarde a transição de pouso 925. Aguarda 925. Agora que está chegando, chegou aqui, vou autorizá-lo. 200 conquista, direto. 10 direita, agora levar o direto. 198, 5015. Grato, vai transferir para a torre 11860, do Lute Serra. 8, controle de Salvador, trip 5209. Chama pronto, trip. Paraná, o pushback está aberto, sem problema. Tá dentro do nosso horário, muito obrigado. Gente, vamos libertar. Copiado, sanguíneo Bravo. Confirmando, está acionado o modo normal. O 01, corrigindo 0244. Copiar, sanguíneo Bravo, reporte na BR do parque de Pituaçu. Ah, okay. Vitor Gillette, proveniente de Cairo Lourenço, informa pessoas a bordo. Copiado, Vitor Gillette, 1500 pés, Paripe, após Paripe, corredor Interlagos. Paripe, após Paripe, Interlagos. Controle, o Gol 1785, decolou. Boa tarde, Gol 1785, vigilância, Gol 360, conforme a saída. 360, conforme a saída, Gol 1785. Controle, Salvador, uma passando Índia Charlie Tango. Índia Charlie Tango, vai descer para o nível 050, chegada Aman. Major em Salvador, 1012, da presente proa da posição Aman. Proa Aman para o da Caritango, já descendo para o 050. É, se tiver condições, India Charlie Tango, vai voar na proa de Tóquio. É a chegada a mão, a posição toque, Tango Oscar, Kilo Eco. Tango Oscar, Kilo Eco, para onde eu quero Tango? Controle o gol no 785. No 785, prossiga. Solicita pro onde da Elda presente. Pro onde da Elda presente, gol no 785, autorizado. Da Elda, obrigado, gol no 785. Controle, Papa Romeu, Indy November Alpha. Indy November Alpha, informe a sua intenção. Prosseguir corredor forte, passando 20 milhas. Mantendo aqui 1000 pés, está visual com o planador no setor. Afirmativo, a aeronave está à sua direita, a 500 pés, o Guardião 03. Confirmando o Romeo Fox, 10 para nada. Estou sem escuta, tráfego aqui, o November Alpha. Confirma para 925. Prossiga para 2000 pés, o ajuste em Salvador no 02, aposte no localizador. 5262-6, portal Inoac. Local com TGS. Livre acionamento de ataque. 925, Litrão. 925, portão 2, ingressa Juliette. Ingressa Juliette, portão 2, portão 925. Índia Papa Vitor? É o Índia Papa Vitor, tá em frente ao HDL, tá pronto pro táxi. 063, não pode. Aguarde enquanto o controle analisa. Obrigado. Autorizado o Duna 5488, desça para 3000 pés. Apenas para informação, vai seguir o tráfego da companhia, também é um trip. E está a 15 milhas de Duna. 7, descendo para 3 milhas para o de Duna, 5482. Né, puxando aí, aguarde só um instante, assim que possível eu vou autorizá-lo. 2620, mas vai começar a reduzir. E a 2620. 5488, indicada? 240-5482. Ótimo, após cruzar 080, o senhor reduz aí para 200. 7-5482. Boa tarde, controle. O gol 9075 atingindo o nível 160 com a informação. O 075 vai descer para 5 mil pés. Ajuste em Salvador no 012, chegada é a Mari. Ok, desce via, chegar na Mari até 5000 com 1012. Gol 1975. Traça ingressa na pista, o senhor ingressa na taxiway. 480 na pista e aguarde. 18-6, grato. Tango de Bravo, a sua posição não tem indicação. Tango de Bravo está na vertical do aeroclube. Copiado, Tango de Bravo. Para ingressar no circuito, vai manter a linha do litoral e vai chamar a torre 18-62. 18-6 para manter. No 3 para o posto de acionamento. Faltam 3, aguarde um instante para o posto. Aguarde. Solo, boa tarde, passarelo 2231. Zulu, Juliette, Sierra, confirme. Confirme, chamou o som? É o passarelo 2231, a posição barreira, no 3400. 2231, no ciente barreira, aguarde o Está livre até o ponto de espera, pátio Índia 186 Torre 1012, tem um bom voo. Portanto, 3217, após o chinês está livre, puxa. Escuta. Vigilância 6314, 340, conforme autorizado. 340, conforme, quando não for atrapalhar, direto frate. Mais parede para Cerrado, Vitorino de Pinheiros. Confirma a aeronave, chama o controle? Confirme, só a portadora e o chiado. Através de Paripe, Cerrado, Cerrado, Vitorino de Juliette. Rotatória, Vitorino de Juliette. Rotatória, Juliette. Sinal 5 milhas, trem baixar travado, mais Serra Golfo, na verdade. Gente, foram ali para ir. Torre Salvador, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, farol, reporta seu farol de Itapuã. Seu farol no farol de Itapuã, Tango Índia Bravo. 1925, após o Xené, tá livre, portão 2. Após o Xené, tá livre, portão 2, bom, 925. Controle, o gol 1785. 1785, chama agora o centro Recife, 1251, secundária, 13325. 251, 1325, obrigado. Serra Golf, autorizado 17, vento 00 grau, 071. Golf autorizado. Whisky Papa Vitor, decolado 33, controle 119, final 1. Vitor, obrigado. 40, barreiras direto, decola 10, direita, Momo Alvo direto, 1985003. Reporta a farol da barra. Vitor, reportará a farol da barra. 5266 do Loki, visualíssimo, com a pista. 75262, 118 decimal meio, bom pouso. 186, até já, obrigado. Salvador, boa tarde, bom 345, liberado 7750, a Romeu. 71395, a sua identificação deve ser o nível 060, chegada a Mari. 060 na Mari, bom 345, 5266, continue a aproximação e formarei o eixo de pouso livre. É 64. Tango Índia Bravo, cruzando no final da 1-0. Consciente, solo visual, Tango Índia Bravo, reporta solo do pátio 4 controlado, vento 150 grau, 099. Reportará no controlado, Tango Índia Bravo. Através do portão 62, é o 3217. Camarada, tá? Poderia confirmar o vento, senhora, para o Tango Índia Bravo? 120 graus, 109. Controle, o Torre Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, não 17 autorizada. Final 17 autorizada, Juliette. Trip 5266, tem livre pouso 10, vento 120 grau, 099. Livre pouso na 10, trip 5266. Solo Paz Serra Golf, solo 35, qual parte? Gente, tem condições de fazer o backtrack agilizando pra bata? Gente, então agiliza pra bata. Tango Índia Bravo, solo controlado. Tango Índia Bravo, solo 36, frequência livre. Tá, por isso, boa tarde. Tango que o Cia Lima sobe ao 090. Sou Juliette. Utilizado no LOC, o 5482, completamente visual. Bom dia, 5488, torre 118, decimal 6. 18,6, boa, até daqui a pouco. Salvador, muito boa tarde, 5488, estabilizado no VLS. 5488, número 2, aproximação, seu marido está livre. Tente, 5488. 395, descida até o 060. 060-395. Gente, um minuto, autorização. Tem autorização, Júlia. 5. O azul 4206 reduz para 2509. Índia Júlia, livre pouso no 7, vento no 20 graus, no 09. Se 5000, gol no 071. No 075, desce até 3 mil pés, QNH 10012 na Pro de Duna. Ok, com 1012 na Pro de Duna até 3 mil. O gol no 075. Isso, 1219. Direito 219, grato. Chané 6314, chama o centro 12545, secundário 12685. 2545, até no 2685, 6314, boa tarde. Favor, Luiz Papavito. Luiz Papavito, prossiga. Passou o farol da barra, autoriza a proa direta de Portal, proa 244. Luiz Papavito, proa de Morro de São Paulo, de frequência para a coordenação. Obrigado. 8 na escuta. 488, vento 110 graus, 139, sem pouso autorizado na 10. Livre pouso 10, 488. Charlie Tango, controle. Charlie Tango na escuta. Retornar para sequenciamento, curva direita na proa 190. Direita 190 para o Inter Charlie Tango. Bravo, isso, ingresso no 735, reporta aliado e pronto. Com 1-1-7 a bordo, 4 horas e 20, galeão. Afirmativa, nasce no pátio 4, Vitor Índia Júlio. Whisky, bravo, whisky. Duna Livre, LS, é porta estabilizada. 2012, Pro de Duna, repórter é estabilizado. Gol 970. Não, negativo, livra na base. Charlie Tango, do 050. Windia Charlie Tango, descida até 3 mil pés. 3 mil para o Índia Charlie Tango, vibrou com o gol. Nível 400. 755, sente agora de cota. Guardando, 7. Solo Salvador, muito boa tarde. Pantanal 4711, informação Sierra para Congonha 360. Já paga o socorro e passa Pantanal. Agora o 109, quando está pronto, decolagem autorizada no 7. Alfa Vitor Juliette, pós decolagem Juliette 7 alinhado na pista, alinha e mantém no 7. No 7. Boa tarde, igual a 399, pronto, quanto espera da 90. Mantém, quanto espera da 90, 399. Mantém. Deixa, tá livre de decolagem, vento 110 graus, 109. Drift 5488, solo 41, libera a direita, 1219. Prau 219. Alô, Salvador, 35488, livrou? Tem que livrar o 60 pro 060. Vou no 395, autorizado, descido até o 050. 050, 395. 4206, descido até o 060. 060, 560. 2160, afirmativo. Bravo, isso que decolou os 42, controle 119, direção 8. 198, boa tarde. Pei, livre LS, é posto estabilizado. 2 mil pés, é posto estabilizado, Índia Charlie Tango. Gol no 075, Torre 118, direção 6. Ok, Torre.